526, após a passagem do tráfego que pousa, a linha e mantém pista no zero. Após a passagem do tráfego, pousa, a linha mantém 526, zona meia. Ground, 3-5-5-1-5, could you confirm the stand for us? I have here 10-5, okay? But pay attention for the marshal and the apron. Yeah, I would pay attention to the marshal, but there's none. Okay, I have here position 5 and I will check with airport administration, okay? Okay, after all this, the marshal has called us on the stand 04. Thank you a lot, ground. Okay, thank you, good answer. Rio 5972 no solo 02-1, no solo 15, libera a pista próxima, interseção à direita e chame solo em 121 decimal 9. Rio 5972, Alfa Kilo Parque 3. No meio autorizado a decolar, pista no zero, vento de 040 graus com 07 nós, já chegaram no 011. Vento autorizado a decolar na 011. Salvador, boa noite, feliz de graça. Boa noite, 972, Alfa Kilo, pátio 3, remota 10. Remota 10. Fala Salvador, bom 07402 autorizado, chama 2 no meio, decolagem 1 no meio, controle do 0.8. Haroldo, boa noite. Controle Salvador, é o Trip 52, zona 6, boa noite, cruzando 2000. Trip 52, zona 6, controle, está em contato radar. Zona 6. Vamos, Salvador, boa, Xamir 62, 245, dá uma autorização 230 para Cajú. Para o táxi 21074, a voz 179, Brasília 440. Não consegui copiar o dado, por favor. O 10074, pronto para o táxi, a voz 179, Brasília 440. Gente, táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, altímetro 1011. Direita Índia, chamador 1895, seria 11. 0.04, boa noite. 0.04, 0.04, 0.04. Boa noite, Comandante, comando 074, autorizado alinhar e decolar da pista 10, vento 050 graus com 1 no 0 nosso. Ali decola pista 10, voo 10, tem que passar. Na 3305, na escuta. Prossiga. Para o táxi, o senhor chama em 11895. 895, obrigado. Ou Xanero 6224, na escuta. Xanero 6224, na escuta. Comando 074, decolou 24, controle 108. 08, boa noite. Boa noite. Boa noite, controle, gol 1074, câmbio. 1074, o controle está em contato, radar. Quando possível, solicitamos a proa de Dael. Livre. Obrigado. Alfa Salvador da 3305 para o táxi, TOB de 134, 3 horas e 15, altera Natal. T3305, táxi parte 1, no Índia, ponta de espera da 90, chama pronto, altímetro 909. 909, ali no táxi parte 1, Índia, ponta de espera vai estar pronto, 3305. Equipe de solo, 5 tráfego da tampa, está retaguarda, autorizado, chama táxi. Chanel 62. Da tampa, está retaguarda, autorizado, chama táxi. E chama no 11895 para táxi. Assim que passar na área da TAM, coordenando com o pessoal do solo autorizado, 11895. Vou para a TAM, se chamar 6224. Gol 1074, chame Recife 13395. 13395, boa noite, gol 1074. Boa. 305, a linha decola, pistão no zero, vento 1 no 040 graus 079. Decolagem no zero, vento 3305. Tipo 2545. Iniciando 3305, tá? Decolou 33, controle 1208. Bom trabalho, 208, 3305. Controle Salvador, 3305 da TAM, boa noite, cruzou, decola na PUC. Tá 3305, contato radar, comparo nível 330, saída PUCA. 330 na PUCA, 3305. Por favor, Aracaju, devido a informações. perto, não precisa. Eu vou lá, Caju, obrigado. Confirmando o livre, é o 330, 3305. Ok. Ok. Scanner 6224, tá com 83, 2 horas, operando o receiver, pronto, tá. Qual a alternativa? Scanner 6224, tá com 83 a bordo, 2 horas, operando o receiver. Gente, eu consigo copiar tudo menos a alternativa. Recife. Sim, saca direita via Índia, chama pronto no ponto de espera da 1-0, altímetro 1-0 no 1. 1-0 no 1, direita Índia. Vou chamar quando pronto no ponto de espera, 6224. É 224, a linha decola 1-0, vento 050 graus, 089. Liga a linha de guarda 1-0, 6224. Latam, 3305, chamo o Santos Recife, 25945. 2545, obrigado, bom trabalho. Controle, seu Roger Bush, 6224. Né, 6224, contato radar de colagem, sou para o nível 190, saída PUCA. 190, saída da PUCA, 6220, 6224. Autoriza para o direto de PUCA, 6224. Vou direto PUCA. Direto PUCA, 6224.